CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. 10 horas e 4 minutos deste sábado, 29 de junho de 2013. Eu sou Bruno Zanetti, está começando o CBN Foz Esportes. Temperatura em Foz do Iguaçu de 21 graus. Tempo chuvoso hoje em Foz do Iguaçu. Vamos aos destaques do programa de hoje. Partida decisiva para o Foz Futebol Clube na divisão de acesso. Equipe iguaçuense enfrenta hoje à tarde no estádio do ABC o Francisco Beltrão, precisando da vitória para se manter na segundona paranaense. Campeonato Estadual de Vôlei Masculino acontecendo em Foz do Iguaçu. Ontem, o time comandado pelo técnico iguaçuense Marcos Vinícius Antunes venceu Cascavel por 3 sets a 0. Copa das Confederações, Brasil e Espanha, o jogo esperado por todos e que terá transmissão aqui pela rádio CBN. E ainda, declarações do técnico do Coritiba, Marquinhos Santos, sobre a parceria Foz e Coxa, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Vamos começar falando já de futebol, já que essa semana, durante a partida entre Foz Futebol Clube e Grêmio Maringá no estádio da ABC, na quarta-feira à noite, partida essa que o Foz venceu pelo placar apertado de 3-2, o que o livrou da zona de rebaixamento e agora depende apenas de si para não ser rebaixado. Durante esse jogo, estava na arquibancada a comissão técnica do Coritiba, que tem uma parceria com o Foz, né? Com alguns atletas emprestados ao time iguaçuense, além da própria comissão técnica, né? O técnico Edson Borges era auxiliar no Coritiba. E também o Coritiba estava aqui na cidade essa semana, ficou uma semana, onde realizou treinamentos, assim como na pré-temporada e agora nessa intertemporada, durante a parada do Campeonato Brasileiro, por conta da Copa das Confederações. O Coritiba, que é líder do Brasileirão, com 11 pontos. Marquinhos Santos falou sobre esse período de treinos aqui na terra das Cataratas. Período bom, né? Apesar das dificuldades em função da chuva, da forte chuva que acabamos tendo aqui em Foz, mas que conseguimos mesmo assim desenvolver todo o trabalho, desenvolver toda a programação e um conteúdo importante para esse retorno do brasileiro. O técnico do Coritiba, Marquinhos Santos, falou que todos os jogos do Foz Futebol Clube foram gravados para poder avaliar os atletas que aqui foram emprestados ao time iguaçuense. Todos os jogos estão sendo gravados, a gente vai procurar assistir, né, todos os jogos que ocorreram, para que se tenha uma melhor análise, uma melhor avaliação. Sabemos das dificuldades que ocorreram aqui, né, com questões de inscrições e até mesmo a cada rodada jogador estreando, isso dificultou um pouco até mesmo o entrosamento e o trabalho do Edson e de toda a comissão. O Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso termina hoje para o Foz Futebol Clube. Independente do resultado, se será rebaixado ou se vai se manter na Divisão de Acesso, é a última rodada, já que o time não tem mais chances de classificação à próxima fase. Marquinhos Santos comentou que todos os membros da comissão técnica que foram emprestados ao Foz, além dos jogadores, retornam automaticamente ao Coritiba após o campeonato. Volta, não só ele, né, como o Vitor, como o Goiano e também os demais jogadores que têm contrato com o Coritiba para que se possa desenvolver a continuidade do trabalho. E esse projeto do Coritiba com o Foz é um primeiro passo, né? Acredito que tem tudo para que possa fortalecer e colher frutos positivos no decorrer dos próximos anos. Marquinhos Santos falou também sobre a sequência do Campeonato Brasileiro, que retorna no dia 6 de julho, uma semana depois da Copa das Confederações. Ele falou sobre esse novo estágio que o campeonato vai ganhar a partir de agora. Acho que a competição entra em outro estágio, né? Um estágio no qual as equipes vão estar mais focadas, tiveram um tempo importante para se preparar. Sabemos que é início de competição, mas um início o qual nós fizemos por merecer a liderança, né? Sabemos da dificuldade da competição e esperamos fazer uma grande competição ao longo desse ano. Está aí, portanto, o técnico do Coritiba, Marquinhos Santos, falando Em entrevista essa concedida na última quarta-feira, durante os minutos finais no estádio do ABC, em que o Foz derrotou o Grêmio Maringá por 3-2. Falando em divisão de acesso, todos os jogos da última rodada da primeira fase acontecem neste sábado à tarde. Claro, para fugir da concorrência da final da Copa das Confederações neste domingo, apesar que a final vai ser às 7 horas da noite, né? Daria tempo de ir para o estádio e assistir ao jogo. Mas ninguém imaginaria essa situação, né? Então, por conta disso, a federação faz aí todos os jogos neste sábado à tarde para o torcedor ficar tranquilo, poder assistir até a decisão do terceiro lugar da Copa das Confederações, que será a 1 hora da tarde, com transmissão aqui da CBN, os dois jogos. Decisão do terceiro e a final. Bom, mas os jogos da última rodada da primeira fase, hoje às 3h30, temos no estádio Francisco Borges de Campos, na cidade de Colorado, Colorado e PSTC de Londrina. No estádio Bom Jesus da Lapa, em Apucarana, jogo que interessa muito para o Foz Futebol Clube. Roma de Apucarana e Prudentópolis, Prudentópolis já classificado para a próxima fase. Temos também Júnior Tim e Cincão. Podemos dizer um clássico da região de Londrina, Júnior Tim e Cincão, já que os dois times foram criados na cidade de Londrina. E temos também o clássico maringaense, Grêmio Maringá e o líder Metropolitano. O Grêmio Maringá já está rebaixado para a terceira divisão. O Metropolitano é líder absoluto da primeira fase e vai, não tem como perder essa liderança mais, já se classifica para a próxima fase com a liderança do campeonato. E, claro, no estádio da ABC, às 3h30 da tarde, tem Foz Futebol Clube e Francisco Beltrão. O Foz Futebol Clube tem 7 pontos, a mesma pontuação do Roma de Apucarana. Mas o Foz está fora da zona de rebaixamento, em oitavo, por ter uma vitória a mais, duas contra apenas uma. Apenas os dois últimos colocados são rebaixados. O Grêmio Maringá, com um ponto, já está rebaixado. E o Roma de Apucarana, na nona e penúltima posição, tenta escapar. O Foz vencendo vai manter a vitória a mais que tem em relação ao Roma. Portanto, não precisa se preocupar com nenhum outro resultado a não ser a vitória. O Foz empatando, o que, que acontece? Tem que torcer para que ou o Roma perca ou também consiga, no máximo, um empate lá em Apucarana. O Foz perdendo tem que torcer para o Roma perder também, porque um empate que o Roma tenha já vai ficar um ponto à frente do time iguaçuense. O técnico do Foz Futebol Clube, Edson Borges, falou na última quarta-feira, após a partida contra o Grêmio Maringá, o que, que ele precisa passar para os atletas sobre esse jogo, que, sem dúvida, infelizmente, é o mais importante para o Foz Futebol Clube na temporada. A gente gostaria que fosse um jogo para definir a classificação, mas é um jogo para definir a permanência na divisão de acesso, portanto, tão importante quanto. O técnico Edson Borges falou o que precisa passar aos jogadores. Demonstrar para eles a importância que vai ser esse jogo, principalmente para a cidade, né? Então, eles já estão sabendo disso, eu acho que se deram essa oportunidade para nós, porque antes de começar a rodada de hoje, praticamente todo mundo dava que nós estávamos rebaixados, né? Então, a partir desse momento agora com essa vitória, nos traz um pouquinho de tranquilidade para a gente encarar de igual para igual. A gente sabe que não pode, em momento nenhum, empatar aqui dentro que nós podemos ser rebaixados. Então, a gente sabe que a vitória é importante. Mas fazer da forma que a gente fez hoje, com tranquilidade, sem desespero. Tivemos baixas, né? Perdemos dois jogadores, o Arthur, que tomou o terceiro cartão amarelo, perdemos o Alcir. Então são jogadores assim importantes. Tá aí, portanto, o técnico do Foz Futebol Clube, Edson Borges, falando sobre a importância desse jogo de hoje à tarde. Foz Futebol Clube e Francisco Beltrão, ingressos a preço único R$10. E agora são 10 horas e 13 minutos, vamos falar de Fórmula 1. CBN na Fórmula 1. E a pole position do Grande Prêmio da Inglaterra, que acontece neste domingo no circuito de Silverstone, tem o piloto Lewis Hamilton como primeiro colocado. Ele, piloto da Mercedes, fez o tempo de 1 minuto 29 segundos 607 milésimos. E a Mercedes fez a dobradinha, porque Nico Rosberg, companheiro de Hamilton, sai na segunda posição. Sebastian Vettel, da Red Bull, é o terceiro colocado. Mark Webber, que anunciou essa semana a aposentadoria da categoria Fórmula 1, ele vai continuar correndo em outra categoria, portanto vai ter uma vaga disponível na Red Bull para o próximo ano. Resta saber quem vai ocupar essa vaga. O Mark Webber ficou na quarta posição. De resto, foi o quinto colocado. Ricciardo, da Toro Rosso, o sexto colocado. Adrian Sutil, o sétimo. Grosjean, o oitavo. Kimi Raikkonen, o nono. Fernando Alonso, o décimo colocado com a Ferrari. O Felipe Massa não foi bem no treino. Acabou eliminado na segunda parte do treino. Assim como o Button também foi eliminado. Button, piloto da McLaren. O Pérez, também piloto da McLaren, não conseguiu a classificação para a última parte do treino. E nesta corrida, a Williams está completando a corrida de número 599. E na próxima etapa, no Grande Prêmio da Alemanha, em Nürburgring, será a corrida de número 600 da equipe inglesa Williams, que já foi campeã em várias oportunidades, tanto do Mundial de Construtores como do Mundial de Pilotos. E foi a última equipe do brasileiro Ayrton Senna, morto em 1994 em Imola. Portanto, Lewis Hamilton e Nico Rosberg nas duas primeiras posições do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, etapa que acontece neste domingo, com transmissão da CBN a partir das 8h30 da manhã, a largada às 9 horas da manhã, aqui na rádio que toca notícias. Agora são 10 horas e 16 minutos e neste final de semana acontece no ginásio Costa Cavalcante o campeonato estadual, o campeonato paranaense de vôlei masculino. Começou ontem e a equipe de Foz do Iguaçu, comandada pelo técnico Marcos Vinícius Antunes, derrotou Cascavel por 3 sets a 0, parciais de 25 a 21, 25 a 16 e 25 a 20. Maringá venceu a outra partida, a partida de abertura, venceu Cianorte. Maringá venceu Cianorte por 3 sets a 1. Neste sábado, os jogos começam no Costa Cavalcante a partir das 4h30 da tarde, entre Maringá e Cascavel. E o jogo de fundo é entre Foz e Cianorte. No domingo, os jogos ocorrem a partir das 9 horas da manhã, entre Cascavel e Cianorte, e o Foz enfrenta Maringá na sequência. E o Campeonato Estadual de Vôlei tem 6 etapas. A primeira foi realizada no mês de maio, em Araucária, e no final jogam as 4 melhores equipes classificadas. O campeonato segue até novembro e é um preparativo para os Jogos Abertos do Paraná. A maioria das equipes jogam na Divisão A, tornando o campeonato aí um dos campeonatos mais fortes na categoria adulto masculino. Agora são 10 horas e 17 minutos, você então que gosta de voleibol pode acompanhar os jogos neste final de semana no ginásio Costa Cavalcante. E atenção para a programação esportiva da rádio CBN neste final de semana. Hoje tem futebol, amistoso, Flamengo e São Paulo. A partir das 6 horas da tarde começa a transmissão da CBN, a bola começa a rolar às 7 horas da noite. É a estreia de Mano Menezes no comando técnico do Flamengo. E neste domingo, a 1 hora da tarde, teremos, direto de Salvador, Uruguai e Itália, com narração de Deva Pascovic, a decisão do terceiro lugar. A transmissão começa ao meio-dia. Então, tem a Fórmula 1 às 9 horas, depois uma horinha de CBN Sports, né, das 11 ao meio-dia, e daí, do meio-dia, a partir do meio-dia, começa a transmissão direto de Salvador, Uruguai e Itália, a decisão do terceiro lugar. E, às 6 horas da tarde, começa outra transmissão. Direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, Evaldo José comanda Brasil e Espanha. O jogo começa às 7 horas da noite, é a final da Copa das Confederações. O Brasil já tem 3 títulos da Copa das Confederações, a Espanha busca o seu primeiro título nesse torneio. Em 2009, caiu na semifinal para os Estados Unidos. E na próxima semana já tem o retorno do Campeonato Brasileiro para você que estava com saudades aí dos jogos do seu time no Campeonato Nacional. São 10 horas e 18 minutos. A gente vai ter que encerrar um pouco mais cedo hoje o CBN Foz Esportes. Vem aí o CBN Entrevista e às 11 horas da manhã tem o CBN Turismo. A gente volta sábado que vem com mais um programa aqui na Rádio CBN. Um bom final de semana e até lá! CBN Esportes.